Nos momentos difíceis, foi aquilo. Veja-me agora. Aí, fica tranquilo que vocês não me devem nada, mano. É, cuzão, ouça minha voz e não gela. Peguei você quando conspirou naquela. Defensor do hip hop, aí mentira. Porque eu sei que você dá o som por plaquê. Contou pra molecada que é a voz da favela. Demagogia pura, você tem nojo dela. Diferente de você, o sofrimento eu vivi. Não foi a internet quem mostrou pra mim. Cartier, porra de BM, Glock decorou esses nomes no globo. Repórter, se o mundão é uma escola e você não tá ligado. Cê pensa que me engana, então pensou errado, né? Questão de ter atitude. Porque cê critica o boyzão, mas cê quer pra você. Nada contra o cifrão que alegra os irmão, mas não critica aquilo que eu faço, doidão. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Não é questão de ter classe, é questão de estilo. O rap é minha vida, mas o crime é lucrativo. Se é dinheiro, cê compra as garrafas e vai abrir um boteco de forró pra você dirigir. Tá normal, moeda corre solta, vai e vem. O trap é assim, você quer ser também, é o fim. Do hip hop hoje tá assim. Didi Mocó canta só tragédia pra mim. Então o tempo passou, olha só quem ficou. Parceiro nato, cê merece todo valor. Oh, mas cê não conta, aqui cê não conta. Não pisa devagar no terreiro, não conta. Ligaram da cadeia pra você debater. Aquela fita que você não teve um proceder. Pra você perceber a maldade que você semeia aqui e ali que o seu filho vai colher. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Aí comédia, cê tá ligado? O povo sem direitos, humilhado, jogado, dominantes, as ordens, fique alienado. O rap era compromisso, hoje é abrigo de safado, separado em partidos, imitando o estado, correndo pela verba, esmola do asfalto. Cadê revolução que cês tanto pregava? Depois que acreditei, sou o fio da navalha, moeda entorta a palavra, corre pelo seu enquanto os barracos desaba. Segura canalha, fique Zé Gatão, cheio de querer ser, deixa nós tombar pro CV. Aqui capão trefe, psicopata, rap ideológico até o final da jornada. Lado a lado sem falha, talento, lealdade, esforço compensado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, já basta o meu passado.